nunca lo tome, homem, é matrimônio. Nunca. Se quiser homem casado, pensa duas vezes. Ele vai te iludir milhões de vezes. Vai dizer que a mulher vai deixar, mas que baratinho só vai te enrolar. Diz que dorme no sofá, mentira. Que é compromisso de família, mentira. Que é por causa dos filhos, que não pode sair de casa, porque tá tudo no nome dela. Com homem casado não vai a lugar nenhum, nenhum. Se você esperar por ele deitar na sua cama, não vai aparecer. Na rua não dá pra se abraçar, na balada não dá pra se roçar, se não a mulher vai saber. E é problema que vamos ter pra se ver. Não vai rolar relação, ninguém pode saber. As mensagens vai ter que apagar. E a noite tem hora pra ligar. Homem casado não dá. Homem casado não dá. Não dá, não dá. Homem casado não dá. Se pela cobra e o homem casado bate nele, ele é mais perigoso. Todas las lenguas, Andrés Ibiz, pero un moral de Ibiz no la...